falar de amor com Maria Santana, voz marcante. Tantas vezes eu corri, mas não pude fugir de um sentimento verdadeiro. Tenho medo de perder a chance de ser feliz por causa dos meus erros. Diz o que preciso ouvir, não quero me iludir, o que eu quero é ser feliz. Me deixa ser feliz como sou, não quero mais um outro amor, amor só de mentiras. De armadilhas, sei que não mando em meu coração, mas várias vezes me deixou na mão. Não caio mais nessa armação. É um beco sem saída. É um beco sem saída. Tenho medo de perder a chance de ser feliz por causa dos meus erros. O que preciso ouvir, não quero me iludir, o que eu quero é ser feliz. Me deixa ser feliz como sou, não quero mais um outro amor, amor só de mentiras. Minha paz, amar nunca mais, chega de armadilhas. Sei que não mando em meu coração, mas várias vezes me deixou na mão. Não caio mais nessa armação. É um beco sem saída. É um beco sem saída. É um beco sem saída.